apaixonadinha. Tô passando nessa rua, não fique apaixonadinha. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Já dançou pra valer, já dançou pra matuna. Confesso na maldade, na motinha, né? Já dançou pra valer, já dançou, tô matando. Hoje é dia de maldade, sexto na motinha, né? Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha. Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha. Você e sua amiguinha, senta na minha motinha. Você e sua amiguinha, anjo da senhorinha, vai, besturão. Você e sua amiguinha, você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Ao som da minha viola, escuto o cavaquinho. Vem WS, ao som do Gaspazinho. Vem montar na minha picape e vem algum jeitinho. Agora chego de motinho, bebê. Viola, viola, viola, viola. Sentando na minha motinha.